Você sabe que eu te amo tanto, e é por isso que não me dá fé. Você sabe que eu te amo tanto, e é por isso que você não quer. Mas eu vou dar a volta por cima, tem que ser do jeito que eu quiser. Saudade de você. Você sabe que eu te amo tanto, e é por isso.